a questão de agronegócio, tirando as terras dos pequenos camponeses, pequenos, né, proprietários, também tem, hoje é o dia do índio, né? Como diria Bem Consuelo, antes era todo dia, agora sobrou esse. Pelo que está indo, nem esse vai sobrar. Né? Pelo rumo pode estar seguindo, porque nem índio está sobrando mais, né, cara? Ou estão urbanizando o índio ou estão matando. Né? Então, acho que vale também lembrar essa data dos companheiros aí que tem sua questão cultural, tem a questão da terra também. Né? Vale ser lembrado também. E tem uma questão também, na próxima sexta-feira, como falei, a gente recebeu algumas críticas aí, né? Aí a galera falou assim, pô, meu, esse pessoal anarquista vai se reunir para conversar sobre ecologia, né? Anarquista só foi na Itália e na Grécia, porque lá o pessoal vai vir pro pau, né, e tal. Aí, aproveitando até o pessoal que faz essa crítica, dá um toque que na próxima sexta-feira, lá na Biblioteca Carlo Degueri, lá no Guarujá, a partir das 19 horas a gente vai estar recebendo uma companheira do movimento da Grécia. E aí quem tiver assim, interesse de estar lá, conhecendo ela, ver o que ela vai falar, né? O tema que ela vai falar é anarquismo e movimento social na atualidade na Grécia. Né? Ela vai falar em espanhol. E aí quem quiser conhecer, né? Até para tirar um pouco das ilusões, né? Ver como é que a coisa funciona na prática mesmo, sexta-feira a gente vai estar recebendo essa companheira a partir das 19 horas lá na biblioteca. Já fala agora com os companheiros e companheiras da Justiça. Gente, boa noite, eu sou a Mins, do Ótimo ABC. Só para falar um pouquinho, a gente tem um espaço lá no Santo André, especificamente, né, que é a Capela da Mancha Preta. No mês de março, a gente completou 10 anos de espaço de centro social, né? Então, dentre as nossas ações, as nossas discussões, tem a questão, como o Marcolino tinha falado, a questão da agricultura, não só da agricultura, né, mas da agroecologia e outras coisas, né? Então a gente discute anarquismo também, então tem grupos de estudos de anarquismo, tem alguns grupos de estudos de língua também. E uma das nossas preocupações também é discutir a questão não só da agricultura, né? Mas pensar um âmbito maior, que é a questão da saúde, a questão da nossa alimentação, que está relacionado também à questão da agricultura. A Marina teve no ciclo de vida há pouco tempo, também ela vai falar um pouquinho também dela, e daí eu falo um pouquinho dessa discussão também, da discussão que a gente está tendo em relação à questão da alimentação, da agricultura. Sou Marina. Acho que é até legal falar um pouquinho só de como a gente conheceu eles, né? Eles passaram na casa, na volta dessa viagem, em 2007, foi assim. E vieram com essa discussão das sementes crioulas, o combate ao agronegócio, e alguns companheiros e companheiras também do coletivo foram para lá trabalhar na agrofloresta enquanto chovia, né? Em novembro, que eu e uma amiga, a gente foi para lá, começo de novembro, assim, a gente passou uns 15 dias por lá, faz ainda, a gente vai fazer dois anos e meio que não chove. Onde que é esse lugar? Lá em Pentecoste, no Ceará, 100 quilômetros. Vocês estiveram lá? E algumas pessoas assim, do movimento assim, de ocupações que conhecem, que ficam sabendo, acabam até ficando um tempinho por lá para conhecer o que está rolando na prática mesmo, né? Das dificuldades. Então, ultimamente, a dificuldade deles é a água. Assim, né? Pelo menos é o que mais me marcou. Assim, e eu admiro muito eles. Eles estão lá insistindo nisso, sabe? E ainda tentando um apoio do próprio bairro, do próprio assentamento, que vai comprando também as ideias de pecuária, sendo que não, realmente não tem condição nenhuma. Assim. tem muita propaganda do Água para Todos, no Nordeste. Que é um programa do governo federal. Não sei se vocês já viram, assim, mas é uma coisa que não funciona, né? Tem, é água, é pro agronegócio mesmo, para quem tem muita grana. É, então lá no assentamento é, tem eles, né, que é uma família, é, e tem mais umas 5 casas ali de outras famílias. E quem levanta realmente a bandeira da agroecologia são eles, né? É, tem uma tentativa de difundir isso também a, através do projeto Caricultura, que é o projeto de teatro com as crianças e com parte da, do pessoal do bairro, assim, que é um projeto bem massa, assim, que é colocar outro tipo de organização na autogestão com as crianças, delas resolverem o que elas querem. Então, o que é mais puxado deles é isso, ó, gente, vocês não estão prestando atenção nos assuntos que está rolando, a gente vai tomar as decisões e não vocês. Então, esse já é uma frente bem massa, assim, para eles terem outros tipos de organização e não só dependerem do Estado ou coisas. É, quando a gente estava lá, o açude já estava secando e fazia um tempinho já que o Caminhão Pipa, que é esse projeto Água para Todos, né, não ia lá. Então já fazia um tempinho que já tinham enchido uma cisterna, que tem mais de uma cisterna, né, no assentamento. Então, cada cisterna, quando vão encher, né, quando enche, é compartilhada pelo bairro, pelo assentamento. Então, são várias famílias, dependendo de uma cisterna só, e aí demora para chegar a água. Então, a gente estava saindo de lá, tipo, um dia antes, veio o caminhão pipa. Então, aí a gente até fotografou e tal, tipo, nossa, ó, de mostrar que demora muito. E em um dos, só lembrando que todo ano, depois do documentário, há encontros lá no começo do ano, né, do ciclovida. Então vem gente, vai gente de São Paulo, de outras regiões para fazer mutirão, pensar em formas de como manter aquilo sustentável, assim, né? Da agrofloresta, de armazenamento de água, se chove, quando chove, para tentar o máximo, assim. Então, tem uma cisterna feita em mutirão de ferro e cimento, né? A cisterna, só que se passa muito tempo sem água, ela racha. Então, é complicado, assim, depender de outros fatores, né? E até o deslocamento deles até para a Barra do Leme, né, que eles estavam num assentamento, quando eles estavam com o MST, eles foram do MST, mas romperam por divergências políticas mesmo, sobre questão da hierarquia, de vários fatores, mas que pesou que eles são anarquistas, assim, na prática eles são anarquistas. Então, sempre tem as divergências e tem uma hora que não dá para caminhar juntos, assim. Então, a retirada deles de um lugar que eles estavam e a, vamos dizer, doação, né, de outra terra pelo governo, para um lugar que é pouco produtivo e não tem água, assim, já é um fator que bastante dificuldade, assim, para a resistência. Então, quando a gente chegou lá, falta água, falta tudo, e ainda assim eles tentam discutir com a população sobre outras formas de plantio. Então lá, a agrofloresta que eles estavam plantando ainda, com as sementes da viagem toda, assim, está seca. Então, a água que que rola de ir pra lá, que não dá pra beber, não dá pra tomar banho, não dá pra lavar as coisas, é pra, pra agrofloresta que, assim, se chove, fica tudo verde, mas se passa esse tempo todo sem chover, ela tá toda sequinha, assim. Então, umas formas de ações, assim, que eles fazem pra... para ter essas discussões sobre autonomia, sobre as críticas ao agronegócio, são eventos na sede desse projeto de caricultura, que aí eles chamam a própria população para fazer o lance do teatro, para fazer feira de trocas, chamam pessoas de outros lugares que têm... onde rola plantar, né? Onde tem plantações, onde tem hortas agroecológicas, para também contar das experiências que... dizendo que é possível, assim, né? Que não é só pelo viés de monocultura, enfim. É um pouco disso como tá, assim, eles estavam ainda... Sempre eles recebem pessoas, só a gente tem contato com eles também, então é só mandar e-mail falando que quer chegar lá para compartilhar, para somar mesmo, né? Para contribuir com conhecimentos ou com recursos mesmo, porque lá é bem complicado. Tem uma outra coisa que esse projeto do Caricultura, né, como eles não têm perna, não têm pessoas para somar tanto, assim, para realizar, é um ponto de cultura. Então, nesse é um projeto que eles recebem o dinheiro do governo para realizar essa organização do teatro com as crianças. Mas o viés vai, assim, vai para outro lado, porque eles criticam o governo usando essa grana, assim, com as pessoas do próprio bairro. E é isso, é um lugar que não tem tantos recursos, então são estratégias, né, para se lutar contra o Estado mesmo. Fica 100 quilômetros da capital. Aí a gente traz para cá, para o nosso estado, né, coloca 100 quilômetros da capital, né, a riqueza que tem. Então é um lugar que eles sempre convivem com essas dificuldades. Aí. Eu acho que para mim esse filme mostrou muito a humildade, a determinação deles, a dignidade. Eu ia te perguntar se você que participou lá da comunidade, eu não observei aqui no documentário, mas se eles são devotos, assim, se eles têm alguma prática com as crianças e com o pessoal da comunidade, se você percebeu alguma coisa em relação à espiritualidade. Espiritualidade? Eles não são devotos, eles têm crítica à igreja, por exemplo. Não, mas eu estou falando de nada, não são devotos de nada. Nenhuma espiritualidade, não da igreja. Então, o Inácio, por exemplo, ele já foi da pastoral, né? E também rompeu por questões de não acreditar em essa coisa de pessoalizar Deus, de coisas que a igreja faz, mas... eles não vão por esse viés de religiosidade, assim. Espiritualidade. Não sei também separar muito, assim. Às vezes é muito de acreditar nas pessoas, de estar lá, de estar fazendo coisas. Dentro da agricultura, assim, né? O primeiro Deus que o homem contemplou foi o Deus Sol, né? Que era a partir dele que tudo. Né? Então. Acho que alguma coisa eles devem ter, mas é mais íntimo o negócio. Em termos antropológicos, né, em termos de antropologia, o camponês, assim, ele tem uma ligação com a terra, né, então, assim, o primeiro culto que surgiu, na verdade, foi nem do sol, né? Foi o culto da deusa terra. Então, até porque a sociedade na época não era patriarcal, a sociedade era matriarcal, porque quem gerava a vida era a terra. Então, ou seja, existe um culto pela mulher, né, pelas deusas, principalmente a deusa da fertilidade, que é ligado com a terra, né, a chuva e tal. Né? Então, o camponês, assim, mesmo que não tenha uma espiritualidade, digamos assim, mais elaborada, ele tem assim, né, uns resquícios, né, de espiritualidade ligada ao campo. Né? Até a gente ouve nas músicas. Não nesse lixo moderno que eles chamam de sertanejo, que é música comercial, mas o sertanejo de verdade, de raiz, você nota uma espiritualidade. Não digo que é ligado a Deus, uma coisa mais ou menos panteísta. Sim. Vai bem por esse lado mesmo, assim, por isso que às vezes eu fico, não sei como separar, ou se tem separação, porque eles creem que eles podem tirar as coisas da terra e ela que sustenta, há um ciclo, então, por isso que eles também vão bem contra o que está aí, né, de utilitarismo da terra, assim, de usar a terra como só um lugar para produzir mercadoria em ponto, assim. Mas eles nesses períodos de estiagem, eles conseguem produzir mesmo assim essa parte do governo seco e tal, ou não tem corte? Não tiram em muito de tanto, porque agora faz muito tempo que não chove, né? Vai fazer 2 anos e meio que não chove, assim. Nossa, 2 anos e meio. Então, aí eles vão para a cidade. Existem umas feiras por lá, mas assim, a base, né, até lá no Nordeste mesmo, é algumas farinhas, né, de mandioca, de milho, então fica mais nisso e pouca verdura, um pouco assim, mas quando eles estavam produzindo era muita coisa, assim, arroz, vários legumes, assim, bem massa. Ainda tem, mas é assim, tipo, não... Não dá pra, tipo, não, vamos plantar tudo de novo. Tá tudo lá, só tá seco, assim. Quando chove é um... Parece que é mágico. Quando eu tava assistindo, assim, no documentário e tal, dá até uma dúvida, assim, bem... Na passagem das fronteiras, simplesmente escondiam as sementes, né? Vocês sabem... Né, desse detalhe, se escondia ou se o Paraguai não tem uma rigorosidade tão grande, ou a Argentina, com a questão da entrada e saída com sementes. Porque, por exemplo, né, vários lugares que você vai é extremamente proibido. Né, sei lá, no México, por exemplo, você vai para lá, né, na ida e volta tem um rigor muito grande de entrada e saída com semente. Então, vocês sabem alguma coisa assim? Tem muito a ver com quantidade também. Eu também não sei muito bem o limite, assim, mas sim, eles esconderam algumas, bastante. E as que ficaram à mostra eram uma quantidade significante aqui para passar. Então, aqui no Brasil entrou esse mesmo processo, mas por as sementes transgênicas, entraram aqui ilegalmente, dentro da Argentina para o Rio Grande do Sul. Em 2003 foi a farra. É uma fronteira só, na fronteira só. Ali passa tudo. Passa um elefante, não vai passar uma semente. Porque aquela fronteira, porque a fronteira por terra, eu acho que é menos rigorosa. Eu sei. Chile, por exemplo, eu sei que não entra, assim, é super rigoroso por terra, por avião, por qualquer coisa que tente entrar, não entra, né? Mas ali, como é também fronteira de negócio, eu acho que talvez é mais, a fronteira mesmo do Uruguai é mais tranquila também, então isso acho que é... Paraguai não existe fronteira. Estive agora em Pedro João Cavaleiro, não existe fronteira, passa o que quiser. E aí? Interesse comercial E aí só uma outra questão que queria colocar assim, é qual a discussão que a galera lá anda fazendo, tá? Assim, eu sei muito pouco, então talvez eu até coloque a questão de uma forma errada. Mas eu andei conversando com o pessoal que falou sobre o processo avançado de criminalização de criação de semente crioula na Colômbia. Quer dizer, não é mais uma questão de eu resisto com a semente, não. Você está passível a sofrer penalidade se você mantiver uma semente que não seja a regulamentada pelo Estado, né? Eu não sei se eu coloquei de forma, se é isso mesmo que anda acontecendo. Eu creio que seja isso, né? E a Colômbia está com um processo bem avançado, assim, disso, né? Essa semente que vale é regulamentada pelo Estado. Qualquer outra diferente dessa, se você as tem, você está passível a sofrer penalidade, né? Então, não sei se de repente tem nessa discussão dos rumos que vem tomando, né, aqui. Eu não conheço a discussão da Colômbia, né, não sei. O que eu vejo, pensando no Brasil, eu acho que essa discussão, a discussão de semente crioula, de campo de semente, da produção agroecológica, eu acho que ela vem crescendo, na verdade. Ela tem vem tomando muita força. Ainda mais porque o movimento como o MST, por exemplo, que é um movimento que tem uma força muito grande, uma força de influência muito grande, também encampou isso, né? A própria produção lá daquele documentário Agrotóxico dos Matos, esqueci o nome. Isso. Então, falando do próprio agrotóxico, então eu acho que é o contrário. O que vem acontecendo é justamente esse fortalecimento da agroecologia, da preservação de semente, né? Eu acho que é um movimento contrário, assim. Mas eu não conheço o que está rolando na Colômbia. O que eu tenho informação aqui é que no Brasil, sei lá, tipo, você tem que pagar um corte para quem já produz transgênico. E é impedido toda da contaminação genética de uma plantação transgênica para outra que não é. E aí a semente dele parece que é híbrida aqui, e já não dá mais, não dá mais nada. Então ele vai ter que comprar, porque quem compra transgênico automaticamente tem que comprar aquele agrotóxico, olha, e pagar o pau pro Monsanto. Quer dizer, contaminação genética, aí você vai ter que pagar, e pô, eu não quis botar transgênicos aqui. Agora, se proibir a semente crioula, eu isso mesmo. Na verdade, assim, eu acho que a questão seria a regulamentação da semente. E aí, assim, o Estado ele determina o que é válido e o que não é válido. Né? E aí, o Estado é entre aspas, né? Quem demanda é. Não, então, aí é o que eu ia falar. Aí ele vai. Quem é que vai mandar é o mercado. Então, o Estado ele só porque vai fazer até 2007, só se podia. Você podia ter soja transgênica aqui no Brasil. Aí a briga era sempre para regulamentar milho e infinidade de coisas agora que porque a gente primeiro brigou com isso, para que o transgênico ele fosse identificado. Isso ninguém sabia. Aí depois chegou 2003, o Lula entrou, abriu as pernas, legalizou. Então, a única coisa que dava para brigar era não pela entrada do transgênico aqui, já era, já contaminou. O único estado que, sei lá, proibia era o Paraná. Nem sei se está mais assim. E depois, a briga era só para que, sei lá, virou direito do consumidor, de informe se o produto é ou não transgênico. Isso está camuflado faz tempo. Experiência com transgênico, isso aí acontece desde os anos 70. É novidade, né? Mas, tipo, aberto para todo mundo comer e se ferrar. E vai todo mundo, né, elas tomando um rolê, assim, fazendo caminhada, ver o que está acontecendo de seca, pô, controlar sementes. Seca, queimada, o negócio dominando. É, esse lobby é muito forte, né? O lobby no, é muito forte. Dentro do, do congresso, o agronegócio é o que manda lá. E até na hora do filme eu ficava imaginando assim, o risco que eles correm, né? As pessoas assim, a seguridade. Hoje o que, que custa para um cara mandar? Eu vim em Minas, tive esses caras de circulação. Eu, a maneira mais fácil para calar é essa. No Brasil. No Ceará, mas no Pará, Mato Grosso, Amapá, esses lugares aí, meu, ali é a bala, acabou, meu. Tá dando é o que eu ia perguntar pra ela, porque como o foco de resistência lá, se vocês têm alguma empresária, já tem alguém. Ah, não, então eu não participo. Não participou lá, né? É, não conheceu ninguém lá. Eu participo do. A gente foi pra. Uma experiência. Porque eles bem, fazem parte sim, de uma rede de solidariedade mesmo, né? Então, represália assim, né? Mas lá, por exemplo, que eles, a gente conversava bastante sobre algumas pessoas que às vezes apareciam por lá, que eram como se fossem umas visitas, ou às vezes eram até da própria região, mas que são pessoas pagas para olharem o que está rolando. Para ver o que estão fazendo. Porque sabem que eram do MST, que estão numa terra, ou está rolando alguma movimentação de debate, ou de encontro do bairro, por exemplo, é no próprio projeto. E pessoas também que vão meio vigiar o que está rolando nesse projeto, né? Do governo também. Mas eles estão ali. É. O governo estatal. O governo brasileiro, ele tem uma empresa que é Embrapa, é uma empresa reconhecida internacionalmente, mas é totalmente manipulada. Ela tem trabalho referente a agronegócio. Então, eu queria falar um pouquinho também dessa discussão, assim, da discussão que a gente tem, que eu acho que ela é importante também para desmistificar um pouco essa questão da gente pensar em agroecologia, ou a gente discutir a questão de saúde, discutir essas questões, elas serem coisa de rico, né? Porque se a gente for pensar mesmo... duas revoluções mais importantes que tiveram na história na nossa história, né, na história moderna, na história contemporânea, que foi a Revolução Espanhola e que foi a Revolução Mexicana, foram duas revoluções. Uma revolução camponesa, com a participação do proletariado, a Revolução Mexicana, e outra revolução, a Revolução Espanhola, que teve uma participação muito importante dos operários de uma determinada região da Espanha, mas, né, os camponeses ali tiveram uma participação extremamente importante no processo revolucionário. Né? Então, a gente pensar essas questões, elas são super importantes, porque até mesmo o socialismo clássico, né, sempre trabalhou, o socialismo geral, mesmo o anarquismo, sempre trabalhou muito essa questão, essa polarização do proletariado e da burguesia. Sem pensar ou sem ver o camponês e indígena como grupos sociais, como classe e como classe social também, né? Então, camponês como classe social também, por que não? Né? Que é uma classe social que não é nem burguês, que não é trabalhador operário, né? No sentido que a gente conhece, mas que é uma classe social também. Né? Então, essas discussões, elas são importantes porque a gente também para a gente poder pensar também a nossa atualidade. Como que a gente pensa também o anarquismo no momento que o capitalismo já se transformou? E a gente muitas vezes fica preso a algumas coisas que talvez sejam um período para avançar em algumas coisas, em algumas discussões, né? Pensando que, nisso que eu falei, que a própria questão a própria questão camponesa e de alimentação e de produção de alimento, ela sempre é presente, né? E ela é importante. A gente pensar também, um outro exemplo, a gente pensar um movimento que é autônomo, que tenta criar uma forma de organização social sem Estado, que são os zapatistas, eles são indígenas camponeses, que estão aí, esse ano, 20 anos do seu levante, que são camponeses. Então, 20 anos sustentando uma, não vou dizer uma revolução, mas uma transformação social ali. Né? Então, por isso essas coisas eu acho que é importante desmistificar também essa ideia, né, de hippie. Claro, tem muito hippie que está envolvido na questão, né, hippie, pessoas, né, que são mais ligadas à questão de ecologia, claro que sim. Né? Mas a gente quando a gente discute a questão da ecologia, da saúde, da produção de alimento, a gente discute desde uma perspectiva revolucionária, desde uma perspectiva de transformação social, desde uma perspectiva anticapitalista e desde uma perspectiva de autonomia, né? Porque, no fim das contas, é isso que a gente quer. Né? Então, a gente não vê o campo cidade como posição, né? Porque o capitalismo está nesses espaços, então o capitalismo ele atua na cidade e atua no campo. Ele atua na cidade de uma forma diferente, ele está presente na cidade de uma forma diferente, está presente no campo, explorando mão de obra, explorando a terra, transformando a terra em mercadoria, centralizando a terra. Então ele está presente nos espaços, né? Seja no campo, seja na cidade, o capitalismo está ali. Né? Então, explorando e de forma diferente. Só que o que para a gente é importante, o que para a gente aparece como discussão, é que o campo, ou que a vida no campo, ela possibilita uma maior autonomia. Em que sentido, né? Então, você produzir sua própria alimentação, então você ter o cuidado com a saúde, você produzir a sua alimentação sem agrotóxicos, entre, né, ter o cuidado com a saúde, ela possibilita uma vida maior de autonomia. Né? Então, como trazer isso também para a cidade? Então, como pensar? Porque, como pensar isso na cidade, né? Porque cada vez mais, então, na medida em que o capitalismo foi se desenvolvendo, o mundo urbano também foi se ampliando aí, as relações urbanas também, que é o mundo que a gente vive hoje. Então, parteira não pode ter mais, né, a parteira, pelo menos nas cidades, tem que passar por um médico especializado, que vai falar para você, não, você vai fazer cesárea, você vai fazer, sei lá o quê, ou cesárea. Para qualquer coisa que a gente tem, qualquer problema de saúde que a gente tem, que poderia ser tratado com plantas medicinais, a gente vai buscar a indústria farmacêutica, então a gente já perde a autonomia disso, né? Esses conhecimentos tradicionais também, eles são perdidos em nome do conhecimento científico capitalista, do conhecimento científico do Estado também, e essas outras coisas, como senso comum, como algo ruim, inclusive, né? Porque o senso comum também, não necessariamente algo ruim, mas eles colocam como algo ruim. E daí vem a nossa preocupação disso, né? Então, como a gente consegue, sem esquecer a questão, né, macro do capitalismo, mas como a gente consegue também pensar e falar de anticapitalismo, falar contra o Estado, mas mais que isso, como a gente consegue criar mecanismos para que a gente também cada vez mais tente buscar uma fuga também em relação a uma fuga ou tirar esse poder do Estado, do capitalismo, que foi retirado da gente também. Então, a produção de alimento entra nesse sentido. Então, o fato da gente ter uma horta, o fato da gente também defender a questão da produção de alimento e tentar criar espaços de produção de alimento na cidade, vem nesse sentido. Né? Então, vem no sentido da gente começar a ganhar autonomia. É muito pequenininho, porque, é claro, né, um trabalho super de formiga também, assim, mas é uma das... Dos vieses, uma dos vieses que a gente pensa. Né? Então, a própria questão da saúde, então a discussão que a gente leva em relação à saúde, que tem a ver com a alimentação também, né? Da gente, onde a gente está com câncer e está com doenças, são doenças da vida na cidade também, mas algumas coisas a gente consegue tratar com planta medicinal, por exemplo. Né? Então, para a gente essa discussão é muito importante, porque a gente também, tenta direcionar nesse sentido. Não no sentido de, é legal ter hortinha, é legal ter o nosso alface sem agrotóxicos. É legal e é importante. Né? Então, cada vez mais na cidade a gente vê pessoas que estão se dedicando a isso. Mix. Mix. Então, Mix, eu li faz tempo, né? Faz tempo, nem me lembro onde eu li, foi um jornal. Foi um jornal de esquerda, mas eu não me lembro qual o nome. E assim, diz que pesquisadores, né, norte-americanos, cientistas, eles vieram na Amazônia e ficaram durante um ano ali com os índios, aprendendo, né, a utilização das plantas e tal, e tal, e tal. E aí, né, eles fizeram biopirataria, né? Pegaram todos os princípios indígenas, as plantas e tal. E aí, eles queriam fazer um remédio para a pressão, né? Pressão alta, acho que é 14, não sei. E aí, eles pegaram a planta, né, que tem a essência, e levaram lá para os Estados Unidos e sintetizaram, comprimido, captou frio e tal. Aí, depois eu soube, né, até que os índios tentaram entrar uma ação contra eles, para pedir a patente, né? Porque a patente foi tirada lá da Amazônia, do conhecimento indígena, né? Então, assim, como você falou, né? O capitalismo acaba, né, tomando os conhecimentos tradicionais da fitoterapia e levando para o mercado, né? Para virar de quê? Se você tem, né? Se você não tem dinheiro, porque assim, as pessoas poderiam ter esse conhecimento, né? O meu irmão, que eles conhecem, ele é assim, é fitoterapeuta amador, então ele conhece um monte de planta, né? Inclusive quando eu estou doente, eu sirvo de cobaia para ele, né? Que pega a e faz os testes. Mas assim, esse conhecimento acaba, dos indígenas, dos povos rurais, acaba sendo roubado para ver a mercadoria, né? E esse conhecimento não acaba. Aí quando o cientista diz, não, você não pode acreditar. Você não pode acreditar no que diz lá o homem do campo porque ele não tem o conhecimento. Então, primeiro ele rouba, depois ele diz que aquele conhecimento não serve para nada. E aí o conhecimento se perde para nós. Claro, claro. Eu acho que também porque eles desvalidam, dizendo que o que é válido é o que foi desenvolvido pelo cientista, pelo exatamente. Médico formado na universidade. Então, porque se eu conhecer, né, como lidar com os medicamentos, com as ervas, então eu estou tirando dinheiro deles, né? Então eles têm que tirar. Não. Claro. Essa aí foi muito forte no governo de Fernando Henrique, né? Que ele abriu para vários gringos viessem aqui em terras brasileiras e utilizassem o espaço das universidades públicas. Uhum. Né? E pegaram, fizeram várias descobertas aí naturais, como o efeito do uso medicinal e até outros usos, levaram tudo embora, cara. Uhum. A rapadura é patente alemã, acho que o coaçu, né, é patente japonesa, açaí, né, japonês. Saca? Tudo tá aqui, tudo é nosso, só que é dos caras. Isso daí. Eles até esses padres que vinham também com esse outro lado também, entendeu? Então isso é o capitalismo, é isso daí, entendeu? E depois eles colocam na mídia aquela propaganda que aquilo é bom. Então hoje a gente tem a informação. Essa da mídia, a gente tem como ir atrás das fontes, a gente tem o poder na mão de chegar lá no mercado lá para comprar alguma coisa, ver lá se tem o transgênico, pô, essa empresa aqui ela é uma empresa que tem um trabalho social legal. Hoje em dia o consumidor, a gente tem tudo na mão de falar, não, peraí, isso daqui não, pô, aquele dá um real mais caro, mas pô, eu sei que eles fazem um baita trabalho ecológico aí, você. Adaptando, senão você cai na mesma. Então, até o meu irmão começou a se interessar por plantas, né? Porque a gente, assim, nós tínhamos uma amiga que era adventista o sétimo dia. Então, os adventistas, eles assim, são muito natureba, nesse sentido, né? Então, tem um autor de Alphonse Balbach, o Alphonse Balbach, ele escreveu um livro chamado As Plantas Curam, As Ervas Curam, né? Então, assim, o próprio adventista ainda tem, né? Mas aqui o professor da Natura é só um adventista. Oi? A Natura é adventista. É? A Natura tem a Monsanto, que tem um religioso. Mas esses assim, adventistas ainda eles são bem, bem, né? O diabo vem do norte, ele devora o continente. Tem religiões protestantes que também devem ter esse tempo. Agora, Mix, isso que você estava falando, eu também estava lendo que já estão com um projeto, né, em São Paulo, não sei se na grande São Paulo, mas de transformar espaços em hortas comunitárias também. Você sabe disso? Sim, eu ia chegar nesse ponto. Por isso que eu fico, eu peso bastante nessa questão da questão política bem clara, porque o Estado, por exemplo, tem se apropriado dessas experiências, né? Então, uma das políticas de governo é incentivar a agricultura urbana, né? Então, por quê? Porque a população pobre precisa de onde tirar uma parte da alimentação e da renda, e daí a agricultura urbana usar os espaços aí de linha de transmissão, da Petrobras e tudo mais, para plantar. Né? Então, é claro, para essas pessoas tem uma melhoria de vida? Tem. Mas, por isso que eu estou dizendo, tem uma melhoria de vida, mas não é uma melhoria de vida no sentido de buscar autonomia, ou de trazer uma questão política por trás disso. É uma questão de ter uma renda. Então, o capitalismo ele também se apropria disso. Ele se apropria do discurso verde, ele se apropria de muita coisa. Então, por isso a gente muitas vezes deixa claro isso, porque precisa ter esse viés político, precisa não, mas é importante ter esse viés político também, a gente tem esse viés político, essa coisa bem clara, para que também, para diferenciar também dessas outras experiências, que elas também são importantes, que a gente pode se aproximar e pode ter relações de troca, né? Mas essas relações, elas são no sentido da gente também tentar expandir o que a gente pensa também, né? Desde uma perspectiva não mercantil. Né? Então, desde uma perspectiva de troca, de apoio mútuo e não mercantil também. Então, e essa... Né, isso a gente pensa, uma das questões assim, que a gente discute, é porque a gente precisa também pensar alternativas. A gente quer também uma transformação, é importante também a gente, então, nesse sentido de criar alternativas, né, e que essas alternativas, elas precisam permear, elas precisam estabelecer relações diferentes entre campo e cidade, né, então não essa forte dependência também, mas uma relação também que elas se interatuam assim também, né. Pensando que a maioria das pessoas no Brasil, quase 70% da população está em centro urbano. Né? Metade da população mundial está no centro urbano também. Então, o que a gente quer? A nossa transformação social passa por onde? Né? Então, a nossa transformação social passa por manter monocultura no campo? Então, passa por manter agrotóxico, porque a monocultura só é possível sem agrotóxico. Né? Então, a gente quer, é esse tipo de transformação que a gente quer. Então, manter as máquinas, manter maquinário, manter exploração mineração, de mineradora. Esse é o processo que a gente quer de transformação. Né? Então, se a gente não quer isso, a gente também precisa começar a construir. Né? Então, e não estou dizendo que isso, né, nesse sentido, a gente também é superior, a gente achou a solução, mas o viés que a gente está caminhando é esse. E não que as outras linhas e as pessoas tem essa questão os outros grupos que tem essa questão da luta, a luta de classes mais forte, a autogestão da fábrica, não é que eles estão errados, mas a gente tem uma discussão no outro sentido, que não foge da luta de classes, a gente entende que as classes existem também, mas a gente também precisa começar a pensar no mundo de hoje como que a gente cria alternativas também. Então, como a gente se posiciona e se coloca como anticapitalista, mas o que a gente está criando, então? Né? Para desvalidar também, para sair fora das relações capitalistas. está trazendo também. Isso, essa discussão para a gente é importante. A parte que fazer uma pergunta, mas só eu te perguntava, eu cheguei atrás, você fala a gente, você fala em nome de quem? Do grupo que eu participo, do ativismo ABC. Se chama Ativismo ABC, de Santo André. Uma parte da minha pergunta, né, da resposta da minha pergunta já está diluída na sua fala, mas eu gostaria de colocá-la para poder endossar mais ainda essa resposta. O chamamento do evento era cidade, oposição superação, né? Superação, oposição, né? Então, colocando isso, esvaziando no filme, as primeiras coisas que ele colocou no filme foram as dificuldades, tanto a culturação, a violência, o capitalismo, o monopólio. Essas dificuldades do campo, para vocês, para todos, estão atrelado às dificuldades da cidade, ou seja, no sentido de que não tem tanta distinção. E a outra questão é que quando ele coloca algumas soluções práticas no filme, como autogestão, como horizontalidade, como produção fora da produção do capital, ou seja, produção entre aspas artesanal e de distribuição com preço entre aspas de custo, né, sem viés lucrativo. Então eu gostaria de colocar essa questão da cidade, do campo para a cidade e da cidade para o campo, né? Nesse sentido. Então essa é uma discussão que a gente não tem fechado, tá? Então eu vou mesclar um pouco coisas que eu penso com coisas do coletivo também, com coisas que a gente tenha tirado já coletivamente. Porque, claro, como eu disse um pouquinho no começo, o capitalismo ele está tanto no campo quanto na cidade, né? Então ele exerce a sua pressão tanto num lado quanto no outro. Só que as formas com que ele realiza a exploração ou essa pressão é diferente. Da mesma forma que as relações que se dão num espaço e no outro é diferente, né? Então, as relações interpessoais, tá? Então, as relações interpessoais que se dão na cidade, ela é diferente, né? Então, essa forte questão do individualismo, do consumismo, isso está muito presente na cidade. Muito presente na cidade, né? Então, e de uma outra forma presente no campo. Então, a gente, né, as pessoas, elas ainda, não estou dizendo todo mundo, mas entre os camponeses, né, ainda existe uma questão, uma solidariedade. Então, entre os indígenas, povos do ambiente agrário no geral, né, povos mais tradicionais e comunidades mais tradicionais, tem essa questão de solidariedade, de apoio muito forte ainda. Então, a pressão do capitalismo, eu acho que acontece de forma diferente, mas está ali presente. A diferença é que eu acho que a gente na cidade, né, às vezes é difícil a gente conseguir algumas coisas. Então, alimentação. A gente fica refém de comprar alimento, ou de ir na feira, ou assim, né, ou reciclar, mas assim, não é todo mundo. Então, se todo mundo fosse reciclar, todo mundo que vive na cidade fosse reciclar, e aí? Não ia ter para todo mundo. É porque as pessoas não fazem isso, né? Mas, se todo mundo fosse fazer, não daria. E no campo existe a possibilidade de produção, né? Então, por mais que seja produção para si, a produção para si e para sua família, a pessoa ainda consegue. É um trabalho duro, às vezes as pessoas, né, não tem outra alternativa também, então o cara trabalha às vezes 10 horas, auto-explora sua mão de obra também, né? Mas e aí ainda tem alguma coisa, tem a sua alimentação e algumas coisas que ele consegue tirar dali. Então acho que as mesmas regras do Estado, as regras do capitalismo, talvez, não sei se está menos presente, mas talvez se consiga fazer menos presente nessas comunidades. Então, entre camponeses, né, e entre indígenas, entre... Né, mas a pressão existe. Então, a própria luta pela terra, né, então, se manter na terra é uma luta também diária, né? Então... Então, eu acho que é um pouco isso. Então, viver na cidade também é complicado. Então, né? Mas eu acho que acontece de forma um pouco diferente em cada lugar. Então, a ideia de superação, né, assim, a gente tem... Eu entendo que são dois espaços que têm relações diferentes, mas que estão juntos também, né? Mas que têm relação diferente. Então, a gente pensar, quando a gente... O coletivo fala de superação, né, a gente pensa alternativas do que fazer. Então, talvez, né, então tem um companheiro nosso que ele foi pra comprou uma terra em Goiás, né, e a ideia dele é, ele tá na cidade agora, né, tá em Brasília, mas a ideia é constituir uma comunidade na Milenópolis, nessa cidade aí do interior de Goiás, e manter uma relação com a cidade também. Assim, né, até que ponto, que relação, isso ainda tá pra ser construído. Né, mas isso. Então, como. Mas a ideia é um pouco essa dessa conquista maior de autonomia também, porque a vida na cidade também tem essa questão do controle. A gente é super controlado, câmera, é tudo. Catraca, tudo a gente controla. Segurança na rua, segurança em qualquer lugar que a gente vai. Então é tudo controlado. A pessoa que mora do seu lado, se você está fazendo qualquer coisa, está te controlando. Então, né, a vida na cidade também traz essas questões. É tudo controlado e nada é controlado. Eu acho que é o interesse. Quando as coisas vão contra aquilo que está controlando, eu acho que é bem controlado. Esse êxodo rural, né, que a gente teve há um tempo atrás no Brasil, hoje está mudando, né? Hoje as pessoas estão vendo que viver na cidade não é viver realmente, né? As pessoas estão retornando, como você falou, que tem um amigo que voltou aí, tem muita gente que está indo mais cedo, acordando, eu acho que mais cedo, e vendo que a vida na selva de pedra não é a vida, entendeu? Então, isso está começando, esse movimento também está começando a acontecer, das pessoas se desfazendo do que tem na cidade, porque a cidade tem mais condições. Então, voltando para o campo, entendeu? Isso é super importante. Aqui em Santos, eu acompanho assim, agora referente à alimentação, estão tendo feiras de orgânicos, entendeu? E eles procuram trazer pessoas que são daqui próximas do Vale do Ribeira, aqui, entendeu? Aqui do Alto Tietê. Então eles vêm de duas vezes ao mês. Em dois extremos da cidade tem essa feira, entendeu? Então as pessoas estão começando a acordar para isso, entendeu? Mas por isso, eu acho que aí a questão política tem que estar presente para não virar também. Porque é importante popularizar. Não virar lixo de mercado, você está dizendo. Mas é importante popularizar. Então, por exemplo, é importante popularizar, mas. Então, assim, em que sentido, né? Então, por isso que acho que pra gente essa discussão é discussão... Popularizar é preciso, capitalizar. Claro, mas capitalizar não é isso. Mas é a questão da nossa crítica também, até no que ele colocou da superação, né? Então, cidade é sim essa divisão de que tá aí, de que campo sustenta a cidade. Então, tipo, é aquela coisa de se o campo não roça, a cidade não almoça. E aí, como é que vai fazer, assim, se colapsar os transportes de alimento? Ferrou. Ninguém sabe plantar, ninguém sabe se virar, ninguém está organizado, então essa nossa crítica e incentivo para as pessoas, para os grupos se organizarem pra, em busca dessa autonomia, assim. Colocar, pelo menos colocar essa coisa em questão, então, que não é coisa de hippie também, a gente, né, pensar alternativa, né? Então a gente pensar na prática alternativa também. Eu acho que na Espanha tem uma a CNT, que é o sindicato de anarquista, um dos sindicatos anarquistas, eles estão tendo justamente esse processo de trabalho. Então, o pessoal que, né, trabalhador, que está indo, acho que é uma ou duas vezes por semana, eles têm algumas terras na parte rural da Madrid, ou umas cidades mais rurais, e eles estão fazendo esse trabalho. Então, alguns trabalhadores da cidade trabalham nessas terras, e filiados da CNT, e trabalhadores também de Madrid vão ajudar. Né? E o que sai de lá é compartilhado entre todos os trabalhadores que são filiados à CNT, por exemplo, suas famílias. Então, é uma forma. Né? Não sei, no Uruguai também teve uma experiência super importante, que existe ainda hoje, mas é bem que não tem muita influência, a comunidade del Sur também, eles têm um site também, então eles foram super fortes da década de 50 até os anos 70 mais ou menos. E eles constituíram uma comunidade de 200 pessoas na parte rural de Montevideo, e eles mantinham uma livraria, uma editora e uma livraria no centro de Montevideo, por exemplo, e que era super importante o trabalho deles também. Então, na ditadura militar, todos eles foram perseguidos e exilados. Né? Quem foi preso foi exilado, a maioria deles exilado. Então, para entender, eu acho que só para a gente também pensar que forma de construir o anarquismo, ou forma de construir uma outra sociedade, desde uma perspectiva libertária, existem algumas. Né? Para a gente, essa questão da autonomia da vida, da nossa vida, individualmente, entre aspas, mas coletivamente, né, ela também é importante ser colocada, o que a gente está criando também para substituir, ou para, né, então a Grécia, mesmo na Grécia, a gente teve essa conversa com o Pahará, eles não, assim, não tem produção, metade da população vive em Atenas e assim, é comprar comida, ou reciclar comida industrializada, sei lá o quê. Então, não tem tanta produção do anarquista ou libertário no meio mundial. Na Bélgica, na Dinamarca, talvez, não sei se na Bélgica. Mas eu não sei como que é esse lado. É interessante também, né? Porque esse lado da cidade, mas não. Eu tenho um espaço na minha casa, eu vou quase um ano para achar uma casa para pintar. Agora uma dúvida que eu falei. Porque eu queria plantar, assim, eu tive planta. Mas eu acho muito difícil achar semente sem agrotóxico, porque a semente já vem como besteada. Eu queria saber como é possível, porque eu estou plantando há meses semente sem. Ó, tem uma marca comercial que chama Isla, a semente Isla. A semente não é tratada, então não tem agrotóxico. Mas tem algum lugar específico para achar, né? Não, em casa, aí. Bom, lá em São Paulo a gente acha em casa de venda de coisas para plantação, jardinagem, em geral tem. É que às vezes eu trabalho fazendo entrega, eu encontrei em Itanhaém. Aí encontrei. Aí parece que eu encontrei com o Piracatuba, aquele lado, a Isla. Mas aqui em Santos e São Vicente eu encontrei. E a Bionatur, que é pela internet? Aqui, é a Bionatur, que é do MST. Então, que é aqui em São Vicente, só que vem do MST. E aí é só pela internet. Né? Mas daí você consegue comprar. Mas a Bionatur, a Isla, eu acho que você consegue comprar pela internet também. Então, é só. Mas essas duas marcas. Aí depois, se você quiser anotar. coletivo em si, ele existe há 12 anos, desde 2002, né, nessa onda antiglobalização, das manifestações antiglobalização lá dos anos 2000. Então aparece o coletivo nessa época e a casa, 2 anos depois, em 2004. Aí o espaço é um espaço autogerido, então a gente paga, ali a gente paga aluguel, então há 10 anos já pagando aluguel. A gente faz uma atividade por mês comercial, entre aspas, que é a noite da pizza, porque a gente paga o aluguel com essa noite da pizza, então acho que hoje é, o aluguel é R$900. Mais ou menos R$900 a gente consegue, hoje, a gente consegue pagar com a noite da pizza, com esse evento comercial, a gente consegue pagar o aluguel. Pizza vegana. Pizza vegana. E aí a casa é grande também, porque a gente resolveu alugar lá, porque ali são 400 metros quadrados de terreno, 150 de construção e o restante é terra, quase. Né? Então tem bastante terra também, que é onde a gente começou também a o nosso envolvimento se aprofundar, isso mais ou menos, tá? Então a gente se aprofundou assim. A gente está em 14 hoje, 14 pessoas. E de, especificamente de atividade, então tem o grupo de estudo de anarquismo, o grupo de estudo de línguas, que é inglês e francês nesse momento, que é uma forma da gente chamar também pessoas que são do bairro, pessoas que não necessariamente têm relação com o anarquismo, mas que vêm, né, vêm do curso, vêm conhecer a casa. Tem um grupo. Porque não tem pessoa para acompanhar. O ano passado tinha, né? O ano passado a gente teve um espanhol. E uma amiga nossa, que não é do coletivo, mas é uma companheira que frequenta o espaço, parece que vai puxar o grupo de estudos. Ela está querendo puxar também, por causa da viagem que ela fez lá do México, com os zapatistas, então vai pegar uns cadernos de crianças, das escolhidas. A horta, né, eu trabalho na horta que é uma vez por semana, então tem a regra, mas o trabalho de na horta é uma vez, mas duas vezes por semana. A biblioteca, o jornal que a gente já faz aí, acho que um ano, talvez que não é lançado, a gente não sabe se vai continuar ou não, porque a gente produz pouco texto, por exemplo, a gente escreve pouco. Agora a gente fez uma publicação também que eu acho que é legal, daqui uns dias vai estar disponível na página do Facebook e na página do coletivo, que é gestão de espaço autônomos. Então a gente fala um pouco da nossa experiência desses 10 anos e da nossa experiência em relação a outros espaços que a gente viu começar e acabar também por alguns problemas, daí a gente, né, esses 10 anos de experiência que a gente teve, alguma coisa que a gente de falha e erro que a gente cometeu e acerto também, algumas coisas da nossa experiência, mas que pode servir também para pessoas que querem montar um espaço, coletivos que querem montar um espaço também autônomo, como talvez ter algumas ideias ali, né? O que mais? E debate, a gente sempre faz Cine Clube, tem uma vez por mês, Cine Clube X, assim, não é especificamente anarquista, mas sempre um movimento crítico, politizado para a gente discutir. O grupo da horta. O grupo da horta, falei. Biblioteca. A estante de Dádiva, que é uma estante. Um amigo nosso que trabalhou com. Que é do coletivo que trabalhou com Chavantes, eles têm essa questão da Dádiva, que é o da NCB, não necessariamente nessa ordem, mas. Né, aí a gente montou uma estante que é um espaço que você pode deixar bastante grátis, talvez vocês podem ter ouvido falar já, que é um espaço que você pode deixar alguma coisa que você usa mais, que está em bom estado, levar alguma coisa, não necessariamente na mesma ordem, pode só ir lá deixar, pode só ir lá pegar, pode ir lá deixar pegar. Então, já tivemos atividade com criança também, no grupo de estudo de pedagogia libertária, e atividade com criança, já feita. Então, é um espaço que também outros coletivos Espaço Livre, lá no Tomé C, né? A Fanfarra do Mal, que é em São Paulo, mas também foi sobre C. Outra coletiva da região do ABC, que eles compram direto do produtor também, e de assentado, né, movimento organizado, assim, da associação do movimento do ABC, por exemplo. Então eles usam espaço também. Não, mas algumas coisas. Qual é a página do Facebook? Ativismo Móveis. Do Facebook, não, a casa da Larga de Chateta. Que é o nome do espaço. Como? Casa da Largatixa Preta. E a página do coletivo é Ativismo ABC com forma. Então, Ativismo ABC se procura. As duas, a gente atualiza os dois igual. Mas eu acho que não, não, tá igual. Todas as atividades que rolam, tá, a gente sempre coloca nos dois. É. Se vocês quiserem também, fiquem convidados aí conhecer. Se vocês passagem de Santos para São Paulo, não, para Santo André, não é tão caro assim. Então vocês fiquem convidados a ir em dia de atividade, né, para conhecer o espaço, para participar de uma pizzada, de alguma atividade. Se quiserem procurar alguma atividade lá também, é o espaço. Pizza é sempre no final de semana? É primeiro ou segundo sábado do mês. É depois do dia 5. Né? Depois do dia 5. Sempre o público é menor. Então você fez depois do dia 5, batata. Ô Mix, você podia falar um pouco mais da experiência da horta que vocês têm lá? Tipo, como vocês começaram a fazer, todo mundo já entendia, de como tratar a terra, essas coisas, como foram aprendendo, essas coisas. Vocês querem alguém falar? As dificuldades. Não, se vocês quiserem, eu posso falar desde um pouco, eu sei que eu não estou lá desde o começo, mas o que eu sei é... Bom, quando começou lá, ninguém sabia, na verdade, mexer com horta, não. Foi meio que aprendendo. E aí teve o espaço, o coletivo Erva Daninha, né, que trouxe pra gente essa coisa, porque até então a gente ficava... Muita coisa a gente achava que era a gente, eles, não estavam na série. Achava que era mato e arrancando aquelas coisas assim. E depois foi eles vieram trazendo esse conhecimento. Ó, isso aqui não é mato, isso aqui serve para tal coisa e tal. E eu, bom, pelo menos dentro do que eu sei, depois quando eu corrigi, se tiver errado, foi pela prática, assim, sim, pelo que faça você mesmo, assim. E lógico, as pessoas também passando como é que mexe, como é que cuida, tudo mais. Porque assim, quando a gente alugou um espaço, quando a gente pensou em alugar um espaço também, a gente pensou em alugar um espaço que tivesse terra. Porque tinha várias pessoas, vários de nós naquela época, tinha avó e avô que cuidavam de terra, que tinha casa no quintal ainda, ou que vinha de família que veio do campo, ou que veio do interior, e que tinha essa vasinho, essas coisas. Então pra gente era importante recuperar essa relação com a terra também. E aí sim, então aí o nosso conhecimento também era, como o Marco falou, era bem pouco. Quando a gente pegou, dava o terreno, tava mato, capim até a terra, assim, tinha um pé de café só, mas capim tava assim. A gente fez o quê? Fez o que todo mundo costuma fazer. Vamos arrancar o mato todo, deixar na terra pura, né? Que foi o que a gente fez. Mas aí a gente foi, né, não só contato com a erva daninha, mas um pouco uma companheira nossa foi fazer um curso de permacultura, depois foi com outro companheiro da fazer um curso de permacultura. E aí alguns conhecimentos começaram a. Aí a gente começou, bom, o que a gente pode fazer? Então a horta, fazer uma horta não é só fazer canteirinho, né? Então, como que a gente pode fazer uma horta diferente também, que a gente consiga também tirar uma parte do que a gente consome dali. E E aí o contato com o pessoal da Erva Daninha também, no sentido do que o pessoal da Erva Daninha, eles tinham conhecimento de uso de plantas espontâneas, ou plantas que o pessoal chama de planta daninha, mas que é planta espontânea, que serve como remédio, serve para se alimentar também. É, e aí o pessoal trouxe esse conhecimento para a gente também. Então a gente também começou a ter um manejo lá da horta um pouco diferenciado também, né? Então preservar algumas coisas, ao invés de arrancar tudo, cobrir terra, então plantar mais árvores, né? Porque como a gente não tem nosso espaço também não é tão grande, né? E a gente não tem esse trabalho diário lá, também não é diário que a gente está mexendo na terra. Então, as árvores também poderiam ser uma solução também, mas tem hortaliça, né, menor quantidade, mas tem. E aí, a partir de então, a gente... E é claro, essa ideia também da questão política, da alimentação, da autonomia, no começo não era tão forte. Então, a gente queria ter uma horta porque a gente queria recuperar essa relação com a terra. Porque a gente estava crescendo e a gente também... E as gerações que estavam vindo, né, com essa separação total também da terra, né, com essa relação da terra. Então, para a gente era importante recuperar isso no começo. E aí a gente foi desenvolvendo essa questão essa questão mais política mesmo, então mais... amadurecendo essa questão mais política também. Então, não só de recuperar essa relação com a terra, porque vem de uma recuperação de relações também de trabalho e relações sociais não mercantis também, né? Que a terra também possibilita. Então, a gente começou a fortalecer essa questão do discurso um pouquinho mais também. Então, a partir da prática que a gente tinha, a gente também começou a pensar teoricamente sobre aquilo que a gente estava fazendo também. Aí chegou no que é o hoje. Aí os aprendizados, assim, sempre se deram muito por mutirões, assim. Outros coletivos colaram lá, o pessoal da FARJ, da Federação Anarquista do Rio de Janeiro, o pessoal do núcleo germinal, né? Deram muita força, assim, muito mesmo. E para força e incentivo para também a gente buscar em outros cantos conhecimentos, assim. Uma coisa que eu acho massa colocar que também o lance da horta, assim, também atrai as senhorinhas do bairro, então, tipo... A gente já recebeu escola. Sim. Isso é um ponto, eu acho que interessante, né? Trazer a comunidade, né, para participar. Aqui tem aqui em Santos tem um trabalho, não sei se ainda acontece, mas eles chamam de pegar assim, essas pessoas aposentadas, marceneiros, entendeu? Trazer para esses lugares, eles dão curso para uma maneira deles estarem em atividade, passando esse conhecimento para as pessoas. É muito legal. Assim, uma pergunta também assim, que eu acho interessante fazer, né? A gente está, na discussão, a gente está vendo essa coisa do capitalismo, a gente está transformando as coisas sempre em produto, mercantilizando as coisas, até atitudes de resistência, né? A coisa do mercado verde que existe hoje em dia, né? E no evento hoje a gente tem muito vegetariano aqui, né? Inclusive eu, né? Então o vídeo mostrou claramente assim como que a soja, né, destrói assim, né, o meio ambiente, né? E uma das coisas que os vegetarianos se alimentam muito é a soja. Então, como é que fica essa contradição? Já que o vegetariano tem essa questão também ecológica e, ao mesmo tempo, também contribui com tudo isso. Sabe? Como é que vocês veem? Então, eu acho que, às vezes, é um erro a gente substituir, né? Porque eu penso dessa forma. Eu acho que eu não como carne, mas eu como... A base da minha alimentação é a soja. Então, eu vejo bem que não que eu não consumo a soja, mas não é... Tipo, a base da minha alimentação não é comer soja sempre também. Né? Então, às vezes tofu, mas soja PVT, né? É super difícil consumir. Então, é essa questão da gente agregar outras coisas, né? Porque a gente tem tantas outras coisas, tantos outros alimentos que a gente consome pouco também. Então, outros grãos, né? Que grão de bico, outros tipos de feijão também, que a gente não tem só feijão carioquinho ou só o feijão preto, né? Mesmo no mercado, tem um monte de tipo de feijão. Né? Então a gente consumia outras coisas. Dá pra fazer um monte de coisa, cozinhar um monte de coisa gostosa que vai além da soja. Não, eu achei que vai você buscar um certificado. Tem marca de soja que vem lá escrito, ó, produção não transgênica. É buscar as opções. Sim, o Ricardo também faz uma série crítica à soja nacional também. E não, e a soja em si também, ela não repõe nem a carne e nem é tão, não tem não tão boa qualidade. Aí no que tange ao cereal, ele fez até uma sugestão que a área cerealista na São Paulo, né, que tem cereais com custo mais baixo, né, e tem outras alternativas, com bastante fruta também, né, e bastante legumes. Uma alimentação bem colorida. Eu acho que é isso, essa questão da gente achar que virar vegetariano é como comer soja, então pra mim também é bem complicado isso, assim, também a gente para de comer, porque eu parei de comer carne, e também, eu também sou contraditória, tá? O fato de eu não comer carne não quer dizer que eu não coma queijo, e não saiba que o queijo também vem do animal, e ovo, eu também ovo, se não comer um caipira, mas, né, também, mas a soja eu acho que é uma coisa que eu consigo evitar, né? É muito fácil, porque tem um trilhão de outros alimentos. Então a soja, eu preciso da soja na minha vida, muito presente. Tofu, talvez, porque tofu é muito gostoso, você faz muitas coisas com soja. E não é a podridão da resto que foi industrializado, como é a CBD e tudo mais. Então, mas eu acho que virar vegetal. Não é soja, não, porque a soja. A transgênica é para escoar para o mercado de fora, não é para o mercado interno. Você vai para fast food, você vai para a minha ração. Então, eu entendo o que você está falando, mas o que eu digo, assim, eu acho que a questão é que as pessoas que viram vegetarianas ou diversos vegetarianos, a sua base de alimentação vira soja. É substituto da proteína animal. Independente se transgênico ou não, a questão é que a soja também ela vem de uma monocultura, mesmo essa que você, que não é transgênica, ela normalmente, geralmente, ela vem de uma monocultura. Então, que é um problema também, né, com o pasto também. Mas se a gente consegue evitar, então, assim, se eu posso substituir por outras coisas, eu posso substituir por outras coisas, né? Mas isso. Mas também consumo, sei disso, consumo queijo pra caramba, assim como vinho de queijo. Então é um problema também. O cultivo de soja também para alimentação de gado, né? A destinação da soja para o consumo humano, ela não é uma que ela se fosse feita unicamente para essa finalidade, mas não passa tantas áreas, mas conseguimos fazer melhor. O grande problema é que ela não é produzida para essa consumindo soja, sim, ela está ali, mas ela, especificamente, a maior parte dela é feita para meio cagado. Então, talvez não seja um conselho algo tão incoerente assim, se fosse soja, óbvio que você não vai comer soja. Fazer a soja na sua base, a base da sua alimentação. Porque tem outros compostos, outros alimentos, outros tipos de alimentos, que também causam. Pode causar mesmo. Hoje é o mínimo, hoje é o mínimo. Eu não estou moralizando a questão, tá? Mas só para dizer, eu acho que o problema por isso. Se a gente fica na discussão do não transgênico ou transgênico, a gente também esquece que o problema é a monocultura. Seja ela transgênica, seja não transgênica. Seja soja, seja milho, seja algodão, seja qualquer coisa, porque a monocultura em si também, a monocultura ela advém de grandes proprietários, não é toda a relação que uma monocultura tem. precisa ter concentração de terra, precisa ter gente sem terra, então é todo, todo problema que gera a monocultura em si. E daí a soja entra nessa questão, como milho, como a cana, como feijão hoje, como outras culturas, né, de produção. Funcionando em sala, né? Produção concentrada, né, de uma larga escala e concentrada ainda na mão de poucas pessoas. Você ia falar, Fábio? Ah, porque... Ah, acho que já foi contemplado aí. Eu ia tratar mais da questão do... Se o argumento, né, da... Se alguém chega assim falando, ah, mas você consome soja, não sei o quê, e daí ela usa o argumento contra no sentido da quantidade, né, isso é, ó, você... É, questão do latifúndio, né, da produção de soja, né, então você também contribui e tal, não sei o quê. Aí eu fico viajando naquela propaganda, assim, comparando com a água, né, de os culpados da falta da água somos nós, né, porque daí vem água, sabendo usar, não vai faltar. Aí eu acho que fico meio uma comparação, assim, né, tipo, ah, então novamente volta, ah, porque você consome a soja, né, então é sempre você, né, eles não falam das minas, né, que consomem piscinas seriamente, aí não fala, né, do... Ah, assim, dispersa a discussão, tá, né? Agora, eu acho que é importante, se é a qualidade também, né, até para nossa saúde e tal, né? Mas esse argumento aí da quantidade eu acho muito bom. Você diz da produção transgênica, mas tem as vantagens do uso transgênico, que você pode produzir mais e mais pessoas podem comer a um preço mais barato. Só que isso não é desviado para ninguém comer. Mas isso tem. Não sei se alguém assistiu, tem um documentário que chama Mundo Segundo a Monsanto, que é. Daí saiu o livro também. E daí a menina que fez uma rinça, ela escolheu uma planta. Ela desmistifica isso, porque ela fala que a produtividade nas primeiras safras, a produtividade, ela pode aumentar. Mas o agrotóxico, a semente tratada e o agrotóxico cansa a terra e as próximas safras, e vários componentes, principalmente na Índia, em outros lugares, tem cometido suicídio por conta disso, né? Muito. Na Índia, assim, aos montes, né? Por ter investido na semente transgênica, porque dizem o aumento da produtividade, depois do tempo não, você precisa usar mais, a terra está cansada e o cara não consegue mais produzir, daí o cara vive daquilo, né, também. E aí o cara não tem alimento nem para ele, não tem alimento para vender, o cara se mata. No Dibriado, é isso? Quem é a consciência, os caras vão lá e fazem a... Aí ó, também esse negócio dos indianos, é que também tem o cruzamento da semente, e aí a Monsanto, digamos, tem que os pequenos amigos, porque vai pelo ar, quilômetros de distância, e aí a Monsanto pega, digamos, que tá com a sementeceria dele, mas na verdade foi cruzado não, pelo essa ar. É contaminação. E eles processam esses pequenos agricultores, e aí eles têm que pagar para a Monsanto. Tem que pagar o valor da semente que não era dele. Isso aqui pode ser contaminado também pelos insetos, mas também pode ser contaminado pelo próprio solo. Aí tudo isso se ferra. Porque já polui. Por isso que no Paraná não queria, de maneira alguma, que se ficasse tangente. Mas agora eu não sei como é que tá. Se que lá em Itajaí não escoava. Mas é complicado, porque, como você disse, no Brasil mesmo, não era, era proibido entrou, na Argentina. Ilegal, liberaram na Argentina e entrou no Paraguai e no Brasil. No Rio Sul e depois a capivara também, a toma que a gente tem. Então, isso é. Você entrou no Paraná, foi por volta de 2005, não foi? Não, isso é, em 2000. Foi forte em 2005. Mas isso. Não sei, eu queria agradecer, acho que a gente quer agradecer também o convite. É sempre legal também estar em outros lugares, outros espaços também, porque então, para conhecer as pessoas também, né? Para debater, para ter outras perspectivas também. E fico convite, se vocês quiserem aparecer. Mas está na perto da rodoviária? Oi? Está perto da rodoviária? Não, mas dá... Não. Teria que tomar um voo. Ah, dá pra ir até. Mas não é longe. Ah, não. Sim. Mas é pra ir. Dá pra ir. Você foi já caminhando? Ah, todas as vezes que eu fui lá, foi caminhando. Mas é só caminhando. Porque você até tem uma rodoviária que vai ônibus de a cada uma hora. Você fica da estação de trem. Da estação de trem é perto. Ah, então. Agora dá rodoviária, mas dá o quê? Uma hora caminhando. Se não tiver com peso nas costas, mas tiver, vai dar bem. Tá, tá. Tá. A gente vai perder o serviço daí pra... E as costas já passam também. Ou funciona aí, lança a pizza. Como funciona hoje? A noite da pizza. Então, a noite da pizza, pra quem vai curtir somente da pizza, é, das 7 às 11 a gente serve, né? Aí é rodízio. Até hoje, o preço hoje é R$15. Então aí você paga R$15, bebida à parte e come até começar a passar mal. É, tipo assim. Quando tá muito cheia a casa, porque às vezes tá muito cheia, então as pessoas não conseguem comer até passar mal. É rodízio de pessoas. Só se você chegar muito cedo. Então se você chegar às 7, você consegue comer até passar mal. Agora se você chega, deixa pra chegar. No horário que tem muita gente, que é das 8 até 10h30, aí depende. Tem muita gente aí come menos. Sim, se avisar antes, aí a gente dá um jeito. Porque se vem de longe também, então aí dá um. Sim, não, aí dá pra dar um jeito, mas aí só avisa antes também, né? É um grupo, é tem essa questão também da pensada, que a gente fica sempre assistindo, por não ser evento comercial, a gente não ser restaurante, assim, é, as pessoas podem colaborar nas atividades do dia, essa é a nossa mesma, restaurante, cliente, você pode ajudar a servir, você pode ajudar a qual espaço. Já teve gente que não é vinculado a... É mais vinculado ao veganismo, mas essa ideia vegan de alimentação boa, né? E a pessoa chega lá e... Meu, não como faz não sei quanto tempo. E tipo, e pesando assim, toda hora. Então, calma, assim, porque realmente... Agora a gente tá com um forno de... Construiu um forno de barro, os meninos com o Marco. A Letícia ajudou, a Marina ajudou também. Eu não, quase não ajudei. Tem um forno de barro lá. Feito, né, pelo pessoal, e daí, assim, a gente tá conseguindo produzir um pouco mais, mas ainda assim, às vezes vem pessoas com essa ideia de um restaurante, então, por isso também... Que é a minha casa da pizza com a garota, é, comer pizza, é muito bom, mas a finalidade é abrir o espaço mesmo. E a pizza é boa, gente, não deixa parte, assim, os cremes... Principalmente não fala de creme. Não, eu tô com fome. Eu só pra deixar os mais detalhes: tem creme de tomate seco, creme de macadâmia, e eu acho que são os mais gostosos. Creme de cremoso, creme de. Manjericão, que é bom, mas é bem bom. É bem gostoso. Então, isso só avisa, se vocês quiserem ir pra ficar. Sábado para domingo, daí precisa só avisar para aí a gente dá um jeito de alojar quem for também. O pessoal trouxe umas amostras aqui na saída. Bom, então lembrando também que no dia 18, sexta-feira, lá na biblioteca tem atividade com a companheira grega. 25. Às 19 horas. Lá na biblioteca. Sexta-feira à noite. Obrigada, gente.